sozinho, triste, angustiado, coração magoado, eu não tinha luz. Vida cheia de problemas, escravo do pecado, bem acorrentado, que situação. Amigos para mim não havia, o que eu queria era libertação. Hoje sou modificado, estou amparado no poder da fé. Já não penso no passado, sou vitorioso, porque Cristo quer. Já não penso no passado, sou vitorioso, porque Cristo quer. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz, tenho Cristo que me satisfaz. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho paz.